Alô? Putz, isso é hora de ligar pra casa dos outros? Bom, tudo bem, tudo bem. Olha, eu tô com uma ligeira enxaqueca. Se você puder deixar um recado assim, rápido, simples e baixinho, por favor, eu te agradeço, tá? Deixa também assim o dia, a hora que você ligou, porque eu tô sem minha agenda e... Ai, que dor de cabeça. Olha... Não vai dar pra te esperar, tá? Depois do bip, você deixa a tua mensagem, que eu não vou estar aqui pra esse bip, é muito alto. Acho que eu vou tomar uma cervejinha pra bater essa ressaca. Não, acho que eu vou tomar uma vodka. Fui, hein? Tchau, tchau.